3213-3283, o cotejamento é correto, seu pronto, puxe bem o funcionamento. Paulo 2262, pronto para o táxi, 56 no POP, 440, Fernando Salvador. 2262, está autorizado o táxi, via Pati 1, até que vem, via ponto 010, chame torre 1895, registro na 013. Pati 1, via lá, chama 102952, 2262, muito boa tarde, 2296, informação 90, Fortaleza, pronto para o copo. Ok, a partir de agora tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais, informe estimado de pouso, Salvador. Esquerda, saída Momo Frutti via Luma 9, após Bangu, Abucu e pode prosseguir direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, transponda 5040. Não entendi a saída, por gentileza, atrás. Como Frutti, Mike Oscar, Fox Romeo, Oscar, Tango India. Ok, 370, conforme a rota para Fortaleza, autorizado, decola da 1-0, primeira esquerda, Momo, Frutti, saída, vai voar Bangu, Abucu e depois direto Fortaleza. 5040, transponder, Salvador após 208, 3219. 5040, transponda, chama pronto, vou estiver funcionamento, 3216. Tomaremos no 4, obrigado. Paulo, boa noite, 6737, vou estiver funcionando. Tem a saída, chama o centro Recife agora, 1288, alterno no 35, decimal 3, gol no 454. 288, 253, gol no 454. Salvador, muito boa tarde, 2262 no passarelo na Índia. Salvador, 2262, Libre NA e decolar, 0021, 90 graus, 099. Libre NA e decolar, passarelo 2262. Decolar, 2262. 91, 90 graus, 099. O 2788 em sua de cópia. Um frutti. Nível 170, já postou. Abra o copo, eu ouvi. Poderia confirmar pessoas a bordo, alternativa, autonomia? 160 a bordo, autonomia 13, 15, altera na calma. 167, autorizado táxi, 41, táxi Índia, ponto 010, torre 1895, registro na 013. Paulo, boa noite, 2067, pushback, estacionamento 10. 2067. 2067, autorizado, sempre um táxi. Estaremos lá. 2067, voo. 4167, autorizado, sempre um táxi. 2768. Pronto, copia. Autorizado, Paulo Afonso, nível 970, decola no zero, curva esquerda, saída Momo Frotti. Via Zulu 9. Controle Salvador Opera 1208 e transponder 5044. Vamos pro X, Zulu 9, 1208, 5044, 2788. 2788, corrigimento correto, chame pronto para o estiver funcionamento. Salva Azul 2759, informação November 360, confirme. 2759, aguarda cópia. Patrulha Salvador, muito boa tarde, 2262 da Passareta, decolou na Harbor. Boa tarde, 2262, sem restrições, sobe 80, voa Elefa. Sem restrições, Elefa, 2262. 2283, aguarda, número 2, setor. Gente, aguarde. Salve, Salvador, bom dia, boa noite, 7, Superadão, Superadão. Lona 7, livre, alinhar e manter o Nozete. Gol 2067, campo 162, com autonomia de 3 horas 57, Galeão. 2067, estou autorizado o táxi via Apache 1, táxi Índia, ponto 010, Chume Torre 1895, ajusta 013. Então, táxi via Apache, via no ponto de espera da 10, Torre em 1895, bom dia. Bom gol. Salve, Salvador Azul 41-6799, aborto 4 horas e 50, autonomia, alterna Serra Brava, Romeu Papá, Ribeirão Preto, instruções para o táxi. 167 grau, Bang da Gol, 71, táxi é Índia, ponto espera 10, chame torre, 1895, ajuste 013. Querido táxi na retaguarda do Gol, segue via Índia até o ponto espera 10, torre 118-95, azul 467. Azul 4089, na ponte 4089, aguardo o feedback. Aguardo o feedback. Portal, autorizado. Mano, pronto para o táxi. Autorizado, suspegação na lente da 3283. Apenas confirmando, posição 09. Afirmo, 09, 3283. Uno 867, decolado a 07, chama o controle, 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Agora 118, 95. 195. Controle 867, boa tarde. Boa tarde, 1867, sobe 360 via saída d'água. 360 via água. 396, continua a aproximação, reporta passando externo. Salvador, um bom dia. Boa tarde, voo 2067, considera que são 0. 2067, boa tarde. Tem condições de agilizar manobras para decolagem? Afirmativo, senhorita. Livre a linha e decolar com 10, vento 180 graus, 08, nós. Livre a linha e decolar de imediato 10, voo 10, 2067. 3, 2, 16, pushback, acionamento 04. 3216, aguardo o pushback, saneamento. Aguarda, 3216. Da companhia, alinhando para a decolagem da piscina 0. Aguardando a liberação, gol na 396. Livre pouso 90, vento 190 graus, 072. Livre pouso, pista 10, gol 1396. Gol 2067, decoladas 10, chama controle 120, decimal 8. 108, obrigado. Bom dia, gol 2067, decola para 5500, saiu o coral. Decola para a Dael Coral. E aí, 2067, sobe 240 via saída da Dael. 240 via Dael. Parceiro do 2262, sobe até o 110 restrito. 110 restrito, 2262. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Via piso 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5406. Só 1. 21 decimal 1, agora 1396. Ampere Zulu 10. 1208, controle de saída, SANA 5406, SANA 3805, posição 05 também. Só 1396, livrou. 1396, autorizado táxi Alfa, reportando Juliette. Via Alfa, reportando pelo Juliette, 396. Vamos a 3283 para o táxi, 149 a bordo. Poderia confirmar a alternativa autonomia? 3 horas e 20 minutos, alterno Berlândia. Estou autorizado o táxi via Pachuan, táxi Índia, ponte Espera 10, torre 1895, o 7 metro 013. Pátio Índia, 2, 1, 1, 0, 3, 1, 8, decimal 3, 3, 2, 2, 3. 1, 1, 8, decimal 9, 5. 2, 9, 5. Obrigado, direto Coral, Gol 2067. Pela minha 141, voa Ponte, desce para 4.000 pés, 1013. 4.000 pés, 1013, Ponte, minha 141. Passaria do 2262, reautorizado nível 180. Reautorizado 180, passaria do 2262. Tango Índia Bravo, livre correção, mantém a linha do litoral, reporta no, na vertical do farol de Tapuã. Farol. Passagem do Airbus da companhia retaguarda, está autorizado a efetuar o pushback. Airbus da companhia está livre, 3216. E a chegada à manga é autorizada até o 050, Unida ao 360, decola pista no zero, curva à direita, saída árvore elétrica, via PSU 21. Controle Salvador Opera 1208, transponder 5043. 360 aprovado para Confins, decola da 90, com curva direita Árvore Elefa, via Azul 21. 208, controle 5043, transponder Azul 2749 na 4 Lima. 2759, procedimento correto, chama pronto para tiver funcionamento. Corrigindo 2759, chamará. 2396, ingresso direto, posição 07. Direto, posição 07, 396. Quadrante aqui pedir solo, efetuará o pushback simultâneo com Airbus da TAN na posição 04. O 3216 da passagem ao Boeing da Gol. Da passagem ao Boeing da Gol, 216? Tive contato com essa frequência, seria uma alternativa? Chama novamente, por gentileza, tentaremos contato via telefone, com depois eu chamo novamente a tudo. Ok, muito obrigada, bom domingo. Controle Salvador, azul 4167. 4167, sobe 340, voa Leda. 340, Leda da presente, azul 4167. Piano 41, é autorizado Varduna, condições? Chame 6141, controle. Prossiga 6141. É o número 1 na aproximação, condições de Varduna. Afirmo. Autorizado Duna, 2000 pés, 1013. Direto Duna, 2000 pés, 1013, 6141. Salvador Azul 4089 para o táxi, 1203 a bordo, 350, pontos claros. 8353, boa. Boa. Mandou 3216, pronto para o táxi 173 a bordo, 3 horas e 20 ao cana, Recife. 3216, estou autorizado o táxi 71, táxi Índia, espero no 0, torre 11895, registro no 0 no 3. E 13 padrão ajustado em frente, pátio Índia, ponto espera com a torre 1895, bom domingo, 3216. Bom, bom. Obrigado, tá. Altíssimo. Confirma o 2067. Chama Recife, 1251, alterna, 1332, 2067. 1251, 3325, gol 2067, obrigado, uma boa tarde. Salvador, boa azul, 4089, ponto espera da 1047. Confirma. 203, falado azul, 19, chama contra nenhum, 20198, bom voo. Obrigado, boa tarde. Azul 4089, foi quem chamou a torre? Azul. A linha aí mantenha no zero. A linha mantenha no zero, tá certo. Este é o controle Salvador, contato radar, passa 1.400 pés, ao passar 2.000, girar à direita e voar a Alefa. 2.000, Alefa, tira à direita, acerta aí, 223. Positivo. Controle 6320, informação November, vai que deu lá no 200. O seu 9320 desça para 5.000 e voa ITAP. Ajuste 1013. 5.000 ITAP, 1013, aguarde espera. 08, transponder acionado 5057. Livre decolagem 90 graus, 089. Vamos decolar o 0.0.0. Salvador, boa tarde, 3216, após espera pronta. 3216, ali mantém 10 após a rolagem do tráfego à frente. Após a rolagem do trip, ali mantém 10, 2196. Torre 1895, adicionar 03. Pushback, acionamento 2759 na 4 Lima. 2759, está autorizado, chama o contato. Autorizado, tinha um táxi, 2759. Ele agora está passando atrás, 3 3 3 3 O senhor 6320, reduza para 250 mais. Prossiga, 2790. A nossa autorização para além, só isso. Oi, Sérgio Paulo, por gentileza. Yes. Pelo meu 41, é o número 1, mantém a velocidade até 5 milhas para dunas. Autorizado. Oceano 6315 é o número 2, vai seguir o Oceano 6141 no procedente de Maceió, que está ao norte de Duna. Gente, você está com o número 2, né? É 1305. Squadron approach, good afternoon, 25089, dial departure. Azul 4089, control, ready campus, facility clear. Please confirm for Azul 4089. Have ready camp check, Azul 4089. Ready contact, 5089. Azul 4067, chame Recife, 1251. 351 Recife, Azul 4067, boa. Encerramento está 3205, posição 05. 3205, aguarda. Senhora identificação. 24089, fly direct to Lida. Fly direct to Lida, thank you, 5089. Cascavel 53, contato radar, 49 milhas afastado de Salvador. Oceano 6315, desça para 3 mil pés em terra. Oceano 6315, 3 mil com 229. 229 para 3 mil pés autorizado. Chimera 6315. Preto, 3 horas 10. 2759, está autorizado o TAP 71, TAP-C Índia, com espera no 021895, agente altímetro, no 03. No 03, vive TAP-C via Índia, com espera da 10, chama 395, 2759. Então, 3205, após a passagem do Embraer da Azul, retaguarda, está autorizado. Se tiver questionamento, chama no contact. Sente após a Azul, está autorizado, chama TAP 3205. Piano 6315, reduza para 180. Reduzindo 809, Piano 6315. Piano 5955, voe direto o Duna. Permissão, Tango Romeu Lima Lima, tem a notificação? Romeu Lima Lima, para acionamento, chama a torre 11895. Terça, sem restrições para 2000. Oceano 6315 com 180 nós, desça para 2000 e ILS autorizado. Pode para ingressão na 7. Pode falar para ingresso, senador Paulo. Salvador, boa tarde, está 3216. 3216, Salvador, contato radar, saída mão. Saída mão, 3216. Está 3283, filme Recife, frequência 1288. 288, obrigado. Oceano 6141 na final, estabilizou? Diamante, viu? Check-train, torre 11895. Oi, Salvador, mais uma vez, boa tarde, Chané, 6141. Boa tarde, 6141, continue a aproximação. Agora sim, estou em contato visual, pode estar de travado? Diamante, viu? Tem livre pouso no 0180 graus com 99. 180 com? 9. Dados, livre pouso, 0141. Visão 44, sexta para 6.259 na chegada Mari. Ajuste no 013. Salvador, boa tarde, 2759 da Azul, ponte zero da 10, visual para a aeronave da Sal. 2759, mantém o ponto de espera e aguarde. Vai manter. Romeu Lima Lima, pelo ingresso. Romeu Lima Lima, autorizado a alinhar e manter na 7, reporte quando pronto para decolagem. Para alinhar e manter na 1, 50 e compra a saída. 350, cumpre a saída. Lutã, 3216. Oceano 6320, vetoração. Esquerda proa 040, está limitado pelo localizador. 040, limitado pelo localizador. Utilizando o ILS, Oceano 6315. Sim, check o trem, torre 11895. Torre 5295, obrigado, boa tarde. Mas o 5 já 2, não escuta? Oi, Salvador, muito boa tarde, Oceano 6315, uma milha de duna, está estabilizado no ILS. Boa tarde, 6315. Continue a aproximação aguardando pista livre, em forma um tráfego na curta final já tocando e um Embraer 190 da Azul alinhando para decolagem imediata. Reporte marcador externo baixado e travado, 6315. Marcador externo baixado e travado, 6315. 4295, Wilson, Azul 2759, após o tráfego da Bianca na curtíssima, alinha e mantém em pista na zero. Faz a dois da Bianca, alinha e mantém na Azul 2759. Azul 5021, temos aqui seu plano para Azul no 535, tem efetor dele, é? Eu pedi que eu informasse ao Dóris que precisa pegar, agora não receberam, tá ligado? Negativo, ainda não, 5021. Agora, a gente tá pronto, tem um estimado que puxa ou não? Gente, temos aqui autorizado nível 180, copia ou guarda a coordenação? Não, vamos com 180, então. Só um minuto pra cópia, 5073. Para 3 mil pés. 3 mil, 3 mil. Continue a aproximação aguardando pista livre, 6315. Aguardando pista livre, 6315. Azul 2759, o vento é de 170 graus, com 7 nós, tem livre decolagem da 1-0. Livre decolagem da 0, Azul 2759. Alfa para 7, então, no 4-1. Azul 5021, confirmou na 2-0, ainda não recebi o padrão, acabei de estar com a presa lá, vou esperar o retorno do nosso dólar. Gente, encontra qualquer não informação 5021. Para o táxi da 3205, 142 a bordo, Galeão 4 horas. Autorizado o táxi, em frente, Índia, ponto espera pista no 0, torre 11895, QNH 1093, bom voo. 1093, deve táxi, ponto espera da 10 via Índia, me chama 295, boa. Azul 2790, pronto, cobre, lençóis. Pronto. 20 Serra Bravo Lima Eco, conforme rota plano de voo, nível 200, decolo no zero, primeira curva à esquerda, bicho de saída Momo, transição VATAP, transpondo 5061, controle 1208. 80 para o localizador, chame estabilizado. 00, boa, estabilizado. Para a vertical da ilha de Itaparica, desça para 2000. 2000, 6320. 4 horas azul 2759, boa tarde. Azul 2759, boa tarde. Contato radar, prossiga como autorizado. Conforme autorizado 2759. Doutor do Salvador, Romeu Lima Lima, observando no azar, o Pérez da Lachá. Pronto para pushback acionamento no Pátio 3. Azul 2790, autorizado push, Pátio 3, chama táxi. Chamará. Chamado normal, vem alemão. O 955 está agora 2 milhas para a duna, 5 milhas e meia para o externo, reduza para a velocidade de aproximação e efetue check para o pouso. 6320, faça a mesma coisa, reduza para aproximação e efetue check para pouso. Mínimo 6320. Restrito 350, chame Recife 12545. Já confirmamos com o centro, com a sala ES, afetou o DLA, quando estiver pronto para push, chama. Transponda 5004 e a rota do Zulu 10 está batendo. aparentemente é normal o procedimento. Positivo, não está aparecendo na tela, efetue a verificação após a verificação. Se não aparecer, retornada para pouso. Eita, preciso sair da Coral. Transponder 0264, controle 1208. Fala, Salvador, bom dia, boa tarde, Chané 63, 15, já livrou. Bem, Chané 63, 153, ataque Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, reportará o Chané 63, 15. Frente 5 milhas e meia. Cheque o trem, torre 1 ou 895. 295, vamos. Correia 6320, tá 5 milhas e 372. O 6320, continue a aproximação, é a parte marcador externo baixado e travado. O tráfego à sua frente, pelo meu contato visual, bloqueei agora o marcador externo. É um Alfa 29 com indicada de 1309. Tá exigindo para 140 de grau, 6320. Eu quero continuar com o marcador externo bastante travado. Tip checado, estou com contato visual, tem livre pouso, pista 1-0, venta de noite, 0 graus, com 9 nós, força aérea 5955. Prossegue para o pátio militar após o pouso? 5955, livre pouso, prossegue para o pátio militar. Ciente. 95, QNH 1093 padrão, 1-43 ou somente 43? 43. 4-3, então ele diz o táxi, parte 3, parte 1, no Índia, ponto espera 1-0, chama a torre, 1-1-8-9-5. Lamento, responde, o senhor já efetuou a verificação? Positivo, retorne para a ponta. Não há possibilidade de prosseguir para a tela do livro do terminal, não sei o que é. Seu transponder está inoperante. Existe uma cláusula na regulamentação de voo de aeronave sem transponder em operação. O senhor não está operando, vai ter que retornar para pouso, pois a base é nova. Certo, instruções para retorno. Retorne pelo litoral, mantendo o meu pé. Temporada do Chiné 63, 105 a 01? Achei, o Chiné 63, 105, posição 01. Gente, o Chiné 6315 aguarda somente em coordenação com o infra-aero. Vamos ver o que está ocupado, só um minuto. Aguardar o Chiné 6315. Romeu Lima Lima no retorno, ajuste 1013, informe passando o aeroclube. Para 3144, dito para 2000, autorizado. Chinete 5021, quando ponto autorizado, puxa. 03, chama ataque. O 5063, posição 01, na escuta. 073, prosseguindo. Vocês chamaram para o pushback na 01? Negativo, mas o 23 foi chamado. Gente, é o 5073. Chanel 6305, estimado de 5 minutos, então o ingresso bate 1 na posição 01. E a entrada já foi coordenada, porém a mesma não disponibilizou um outro gate. Não tem nenhum outro gate disponível para o 6305? A Infraero não disponibilizou outro gate, não sei se teria outro disponível. 320, baixado travado? Afirmo. Vento noite, 0 graus, com 7 nós. Altimetro 1013, tem livre pouso na 0. Livre pouso 63, 2 a. Bravo Uniforme, muito boa tarde, adicionamento a critério, chame táxi. Então em Salvador, Papa, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, prossiga. Tá agora estou mantendo aqui a proa da rotatória, mantendo um sobrevoo ainda pelo setor norte, mas prossegue na sua escuta permanente, afastado 4 milhas pelo setor norte, mantendo 500 AGL. Gente, você está prosseguindo para pouso? Afirmativo, no 45 da BDA, mas antes ainda faz um sobrevoo aqui no setor norte. Gente, vou pedir a gentileza do senhor que quando for para prosseguir para final da 17, informe por gentileza, mantenha o setor norte na minha escuta. Mantenha o setor norte na sua escuta permanente, senhora, que vou amarrar quando eu seguir para pouso. Posição. Sandero, ouvido no momento. Sim, chame a torre 11895, solicite instruções. 11895, lembra mesmo. Gente, azul 5073. Agora para Puxino 01, só um minuto. Azul 5021, totalmente pronto para Puxino 03 ou não? Gente, o aeronave da companhia vai descer na 01, aguarda para Puxino. No 5073, utilizado o Puxa 01 no chama táxi. Vai chamar 320 no solo 38, livra direita, 120 decimal. 1211. 1211, boa. Força aérea 5955. Foi em contato visual, está presente, está autorizado o cruzamento da 1028. Prossegue no hotel e ao estacionar, frequência livre. É a 320, ligado. Sim, esse é a minha 320, boa tarde. Tudo no táxi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Qual o portão previsto? Portão previsto, chama minha 320, 06. A presente, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta na saída do Pátio 3 para a ingressão no Pátio 1. Alfa, Kilo, Pátio 3, chama antes, 6320. Fiz 144, cheque o trem, torre 11895. Não consegue ver nada não, só o controle poderia te dar essa resposta com mais clareza. Pode monitorar a frequência do controle, eu vou avisar ele. Não, tudo bem, eu estava retornando, só isso, obrigado. Gente, me chama no farol de Tapuã para poder ingressar no circuito de tráfego da 17. Vento 0 graus com 9 nós. Decolagem azul 27974, 2 milhas para o Inter. 3144, muito boa tarde. Continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Informa a TR da Trip rolando. Aguarda a aproximação de pouso da 3144. Lima, passando em Itapuã. Gente, inicia espera sobre o farol de Itapuã, aguardando instruções, CL. Romeu Lima, Lima. No curso da direita, em Tapuã, Leão. Informa o bando de pássaros no próximo farol de Tapuã aqui no meu contato visual, ok? Entendi, 07 a bordo, 4 horas alterando Salvador, confere. Prossegue até a interseção, reporte para ingresso. O 2790, decolar os 41 no controle 1208. 208, 2790. Esse é Romeu, confirma posição. Gente, azul 5021, agora para o pushback, temos aeronave para ingressar na posição 01, após ser autorizado. 0. Salvador, 255, Salvador, desça para 8000, a chegada é a bomba, ajuste 1013. O meu Lima Lima já está em contato visual? Visual com o tráfego da TAN, afinal? Relativo. Tem condições de passar a retaguarda do mesmo, base pela direita, circuito não padrão, dona 7? Sim. Apresente ingresso. base pela direita. Circuito não padrão, reporte para o girabase. Reportará para o girabase da 17, na batalha, né? Bruno Lima, na escuta? Na escuta, prossiga. Reporte do controle, ele já está recebendo o seu transponder. O senhor quer prosseguir no voo? Sim, irmão. Então, por gentileza, prossegue. Desculpa por ter feito vários 360. Ingressa novamente no corredor Axé e chama o controle no 208 para prosseguir no seu voo. 208, certo, gato. 13, padrão. N13, Livre Tech, ponto espera, continuando os 845, azul 5073. 5073, apenas confirma pressão aí, 193 ou somente 93? 93 apenas. Sim, valeu. No litoral, sentido farol de Itapuã, farol da barra. Farol de Itapuã, farol da barra, mantendo 93, ouviu ali, não, graças. Azul 4196 ao controle, desça para 6.000, 1.013, chegada a Mare, 250 nós na velocidade. Pega o Delta Fox, controle. 44 no 211. 211, obrigado. Bianca, autorizado o início do push 03, chama táxi. Sabe o 53, Salvador? Cachabel, possível. Avião 170, está agora 7 bilhas para a Conde, serviço para dar terminado, chame Aracajum 203. 203, graças. Salvador, esse é o tem livre decolagem da 1-0, vento no 8-0 graus com 10 nós. Para o tráfego, ajuste 23. Pioneiro 3-2, desça para 2 mil. Para 2 mil, pioneiro 3-2. Mantenha a posição e aguarda mais bravo no som. Mais. Meu Lima Lima estimado para pouso. Para estimado pouso. Tem nível de decolagem da 97. O vento é de norte, 0 graus com 8 nós. Sem restrições para 3 mil. Do 4116, desça, sem restrições para 4 mil. Direto 4255, aproxima-se de Alagoinhas, é autorizado para 5 mil. Alagoinhas, 5 mil, Romeu Lima Lima, estrondo, pouso 1925. 1925, controle está ciente. Mike Bravo Uniforme, decolou os 47, controle no 208. 208, muito grato, Bravo Uniforme. 10 milhas, autorizado ILS. Essa informação, tráfego posição 1:08 milhas rumo oeste, pequeno forte no litoral, mantendo o mil pés. É o Papa Tango Romeu Lima Nico, câmbio. 32, autorizado ILS. controle, boa tarde, Papatango, Mike Bravo Uniforme. Mike Bravo Uniforme, o controle Salvador, está em contato radar, informe a razão de subida que vai empregar. 2.500 pés, senhor. Sim, suba para o nível 180. Zero na Arbor, Grato Bravo Uniforme. Controle, muito boa tarde, o 5073 da Azul. Azul 5073 é o controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. 150-73, com referência, pode voar Coral da Presença? Ainda não, devido a tráfego decolado da pista 17. Mike Bravo Uniforme, de 5 curva agora para a Arbor. Sente o 5073 agora na autorização. Interceptar, Grato Bravo Uniforme. Duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo, controle Salvador para o Mike Bravo Uniforme, que está subindo na saída O, Arbor. Suba sem restrições, 2.500 na razão, direto à Arbor, câmbio. Direto à Arbor, Bravo Uniforme. O Azul 5073 está autorizado a voar, Coral está passando 2.000 pés. Para sua informação, decolou de Salvador, Embraer 121 da pista 17, girou à direita, passou 2.500, atenção para o tráfego. Sente, o 5073 está voando Coral, incrementando na razão de subida. O 964, velocidade 229. 229, vamos lá, Papatango Romeu, Lima, Salvador. Depois do farol da barra, qual será a proa ideal? 300. Cliente, proa 300, aguarde para ascensão a 085. Aguardando a proa 300, Lima, né? Direto no corredor Interlagos e aguarde transferência com o Delta Fox. Pioneiro 32, reduza para aproximação e retui cheque para pouso. Resolvido, o 964, para sua informação, tráfego 1 para 12 horas, afastado 1 a 4 milhas, pequeno porte no farol da barra, no rumo noroeste, mantendo 1.000 pés ainda. É, 5021 na linha, coluna 0, vento 180 graus com 7 nós. Positivo. O Gol 9077. Gol 9077, agora cópia para a série da Euro da Motiva. Motiva, obrigado. Motiva. Sucesso para 2 mil. 2 mil, 9.4. Pioneiro 32, informe estabilizado. Estabilizado no LOC, Pioneiro 32. Pioneiro 32, Luna, localizador em aproximação, cheque o trem, torre 11895. Torre Eco Delta Fox, chame a torre 11895. O 964, chame o controle 1198. 98, 964. Fox. Procede, final dona 7, reporte no través da RMA. Parará. Quero ser Romeu no solo controlado, até a próxima. Firmo. Obrigado. Zero, primeira curva direita, Dael Leda Motiva, saída. Transpone 5112, controle 1208. Mike Bravo Uniforme, a proa ideal para o destino. 279, senhor. Proa. 281 da presente. Positivo, livre. Está autorizado a prosseguir. Livre em Maracás, Grato, Bravo Uniforme. Controle Salvador, Azul 5021, no saída da El, passando agora a meu pé. Azul 5021 é o controle, está em contato a radar. Prossiga como autorizado. Prossegue, subida da El, Azul 5021. Eco Delta Fox, informa o Embraer 110 na final da 1-0. Continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Eco Delta Fox. Lateral da Airbus, mandou. Faça um 360 curto pela esquerda, repartir a intercepção da final da 1-7. Catará, 320 pela esquerda, Eco Delta Fox. Planeiro 3-2, informa o tráfego, Papa Alfa 3-1, no setor norte, prosseguindo para pouso 907, não interfere com a sua aproximação. O Eco Delta Fox, seu completado 360, reingresso na final, reporte na curta final da 1-7. Pode lá. Dois de Salvador, informe passando coral. Desce para 5.000. Negativo, está fora da área de jurisdição, só posso lhe autorizar a lida. Mantenha a rota então, Azul 2790. Azul 2790, chame Recife 1288. 288, Recife 2790. O Gol 208, velocidade 250 mais. Reduzindo. 964, continue a aproximação, aguardando pista livre. Reporte marcador externo, baixado e travado. Vamos abordar. Pioneiro 3-2 no solo, 5-5. Livre à direita, ingresso de Alfa. Me chama na Delta para o cruzamento. Pode para a Alfa, na Delta para o cruzamento. Alô, Gol 9077 para o pushback de acionamento, posição 7. Gol 9077, autorizado a push, posição 07, chama táxi. Sim, fecha a hora para táxi, Gol 9077. Tá? Eco Delta Fox no solo 56. Confirma o pátio? Contact Pátio 5, atenção na frequência livre. O 964, em contato visual, livre pouso 10, vento 180 graus com 8 nós. Tem livre pouso 90, bom nome, então. O 208, desça para 4.000, sem restrições. 4.000, livre das restrições, Gol 208. 132, identifica. 1977, autoriza push. Gente, vou cancelar o pedido, aguardar mais 5 minutos, 2, 3 minutinhos e eu pedirei novamente quando for pronto. Chegou mais uma bagagem. Gente, bom, 9077, chama pra nova autorização de push. Chamarei, 9077. 320502. 1-2-2, Central, 57 milhas afastado do sol.